Aleluia. A palavra que sintetiza a visão de Deus e do Senhor Jesus é esta palavra maravilhosa, chamada igreja. O Sóstenes gosta muito de pesquisar, mas uma vez eu pesquisei um pouquinho sobre a palavra igreja. Sabe o que quer dizer igreja? Iglesia, na raiz da palavra, quer dizer algo que é submergido, algo que está imerso, algo que está dentro de alguma coisa. Então, eu não sei como que o Espírito Santo selecionou esta palavra, mas a igreja é alguma coisa que está imergido dentro de Deus, vem de um tipo de reunião que era feito de pessoas que estavam dentro da sociedade grega, e isso se torna, né, quase que um corpo dentro de alguma coisa. Igreja, então, eclésia, quer dizer isso, esse corpo dentro, submergido, inundado, dentro, sabe do que, amados? Do coração de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Igreja é um corpo que Deus está formando, aleluia. Jesus disse uma coisa, olha a expressão de Jesus que nós lemos, edificarei o quê? Minha igreja. Se alguém disser para você, essa é a minha igreja, não creia que ela pertence a Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem essa característica, não tem donos humanos, não é de ninguém, não pertence a ninguém, não tem dono neste mundo. Por mais dinheiro que se tenha, não se compra a igreja, não se possui a igreja, não se coloca a igreja dentro da nossa jaula, dentro do nosso modelo, do nosso molde, do nosso isso, do nosso aquilo. Tem muita gente que se domina o dono da igreja. Não, daquela igreja eu sou o dono. A igreja não tem dono a não ser Jesus. Será que isso é uma heresia? Não, ele disse, é a minha igreja. É a minha igreja. Então não diga que você é da igreja do pastor Sóstenes. Porque o pastor Sóstenes, por mais querido, por mais amado, por mais ungido, não tem igreja. Nem do, eu sou da igreja do irmão Azaf. Não diga isso, por favor. De vez em quando chegam lá em Porto Alegre e perguntam, aqui é a igreja do Azaf? Não, o Azaf não tem igreja. O quê? O Azaf não tem igreja? Não, a igreja é de Jesus. O Azaf congrega aqui, pode ser algo muito radical, amados, mas pensa isso. É uma mentalidade desse mundo. A igreja do Senhor Jesus está cheia de donos da igreja por aí afora. Pois esta igreja que Deus está levantando aqui é uma igreja sem dono, a não ser o Senhor Jesus. Deus, nós vamos ver que Deus constitui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para cuidar da sua igreja, mas são ministérios constituídos por Deus para governarem, presbíteros e diáconos, para exercerem o seu serviço na igreja, mas não são os donos da igreja. A igreja é de Jesus. Erga sua mão e diga: a igreja é de Jesus. Eu pertenço a Jesus e a nenhum outro dono, porque a igreja é de Jesus. Os discípulos que são gerados na igreja também são de Jesus. São nossos discípulos enquanto nós estivermos debaixo da direção de Jesus, mas os discípulos são de Jesus. O que é a igreja? Hoje, equivocadamente, chama-se a igreja de um edifício material onde as pessoas se reúnem para realizar um culto ao Senhor. Esses lugares não são nem igreja, nem templos de Deus, nem casas de oração. A igreja é um corpo vivo, a comunidade de homens e mulheres que reconhecem a Cristo como Senhor, que tem nascido de novo e juntos formam o povo de Deus. Amém? Juntos formam o povo de Deus. Isto é a igreja. E nós vamos ver as três características da igreja.